Agora é um assunto só nosso. Bota a luz lá em cima nas arquibancadas, que eu também quero ver o povo de lá. Nas cadeiras, no fundão, eu quero ver nos camarotes. Levanta a mão direita, baixinho, mandando bem baixinho. Levanta a mão direita. Vocês prometem dizer a verdade, nada mais que a verdade? Então pode baixar a mão. E eu vou fazer uma pergunta muito séria. Negócio de primeira. Agora tem que ser honesto com seus princípios. Assim, ó. Eu pergunto. Ô maluquete, de quem você é? Tiete, aí você responde. Olha, você responde. Eu sou Tiete. Aí diz o nome do artista que você acha mais sensacional no mundo inteiro. Agora sim, não se sintam influenciados por mim. Inclusive tem vários nomes que rimam com Tiete. Então vou perguntar, maluquete, de quem você é Tiete? E você responde, eu sou Tiete, de fulano de tal. Agora esse artista tem que ser um artista mais bonito, mais gostoso. Pode até cantar em trio. Mas fiquem à vontade, hein? Posso começar? Honestidade acima de tudo. Ô maluquete, de quem você é, Tiete? Eu sou sua Tiete, ai, Tiete. Não acredito! Vamos de novo? Ô maluquete, de quem você é, Tiete? Eu sou sua Tiete, ai, Tiete. Ô maluquete, lá em cima quem é, Tiete? De... E aí, disse toda, e aí, ai, ai, e quem for Tiete de verdade, sai desse show! É de babaixá, é de balacumbaca, é de babaixá, é de balacumbaca. É de babaixá, é de balacumbaca, é de babaixá, é de balacumbaca. É de babaixá, é de balacumbaca. É de babaixá, é de balacumbaca. Eu quero beijar a sua boca louca. Eu quero beijar a sua boca louca. Eu vou enviar uma no céu da sua boca. Eu vou enviar uma no céu da sua boca. Mas eu quero beijar o quê? A sua boca louca. Eu quero beijar a sua boca louca. Eu vou enviar uma no céu da sua boca. Eu vou enviar. Joga tudo. Boca louca. Eu quero beijar o quê? A sua boca louca. Eu vou enfiar uva no céu da sua boca. Eu vou enfiar. Joga duro, vai rio. E aí, chupa toda, desentola. Chupa toda, desentola. Chupa toda, desentola. Chupa toda, desentola. Joga na palma da mão. Bate na palma da mão. Eu quero beijar. Eu quero beijar. Eu quero beijar